vem de dentro o sentimento, rodando discórdia. Só vitória, nossa vida, agora gorfa, põe pra fora. Não somos obrigados a ouvir tanta bosta, então tomamos do mesmo jeito que já fez a fórmula. Ô glória de preto, põe as caixas pra fora, pega o melhor livro que achar pra ler. Seu piá ali a correr, sem querer senta ali a aprender. A essência é a mesma, africana na cabeça, rude no punho, na vida, na veia. Tudo que eu queria virou melodia, harmonia. Tem bubo, tem caixa e a vida me inspira. Continuamos não fazendo questão de agrado. Afro Rude 2004 de atitude mostra e faço. Um leque de proposta e um case de vinil pra tocar. Não precisa abrir as portas que eu nem tô afim de entrar. No alto da vida eu insisto em falar. Venha presenciar Afro do mesmo jeito rude, sem querer agradar. No alto da vida eu insisto em falar. Venha presenciar Afro do mesmo jeito rude, sem querer agradar. Não almoçou ainda, então alimente sua alma, purificação. Boa intenção, nossas palavras no mesmo banco pra rezar. Vários estão demandadas, as correntes serão quebradas nos quatro cantos da sala. Assim eu sei, me deram uma certeza. Eu vejo o futuro, a estreita beleza. Rego a planta para ver no que vai dar. Eu sei que vou espantar pelo tamanho que vai ficar. Nem que não fique, eu não me esquento, é desse jeito. Eu mostro para os meus e você põe o defeito. Tá aí, fiz do meu suor, sem questão. Arte viva, do fundo do meu coração. Sentimental, hip hop, emocional, estilo. De dentro da alma fico Afro Rude. É o que sigo, é o ciclo, sempre em rotatividade. É pra lá que invade, é no seu som que bate. No alto da vida eu insisto em falar. Venha presenciar